Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Foz Esportes. Agora são 10 horas e 4 minutos. Muito bom dia. Estamos chegando com o CBN Foz Esportes deste sábado, dia 30 de agosto de 2014. Eu sou o Willis Silva. E esses são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Iron Man 70.3 movimenta setor esportivo em Foz do Iguaçu. Largada foi agora pela manhã, com a disputa de natação no Lago de Itaipu. Ainda de folga no Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso, Foz do Iguaçu Futebol Clube agenda amistoso em Cascavel para a próxima terça-feira. Decisão do Campeonato Amador da 2ª Divisão acontece neste domingo em Foz. Foz Futebol Feminino joga em busca de vaga na final do Campeonato Paranaense. Foz Catarata Sub-20 conquista o tri da Taça Paraná de Futsal. Esses e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E damos início ao programa de hoje falando do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu. Olha, neste domingo, a partir das 9:30 da manhã, no estádio Aldair Fagundes, no Morumbi, Jardim Itália, Vila Borges e União Vila C disputam o título da 2ª divisão do Campeonato Municipal Amador na Terra das Cataratas. Além de jogar em casa, o time do Jardim Itália tem vantagem por ter vencido o jogo de ida por 1-0. Ao chegar à final, as duas equipes já garantiram vaga na elite do Amadorzão 2015. Já no Campeonato Amador, na primeira divisão do Campeonato Amador, 6 jogos movimentam esta 6ª rodada da competição, que tem o Jardim São Paulo como líder, com 13 pontos, seguido por Aparecidinha e Vila C com 9. Todos os jogos deste domingo acontecem a partir das 3 da tarde, já que o Foz não joga aqui, o Foz folga nesse final de semana no Campeonato Paranaense de Elite, então todos os jogos começam às 3 da tarde. No estádio Aldair Fagundes, no Morumbi, São Francisco e CRG 14. No campeonato no campo do Tertuliano, no Parque Presidente, Baterias Pilar e Aparecidinha. Já no campo do Iguaçu, também no Morumbi, União Copo Gelado e Portuguesa. No estádio do Guairacá, no centro da cidade, Vila Paraguai e Jardim São Paulo. No estádio do ABC, Canarinho e Vila Miranda. No estádio Jefferson Bonfim da Cruz, no bairro Três Lagoas e Vila C. A cobertura dos resultados você acompanha na segunda-feira, a partir das 9:30, no programa CBN Foz e também na internet em cbnfoz.com.br. Agora são 10 horas e 7 minutos, falando também do futebol feminino. A equipe da ADI Foz Cataratas pode conquistar já neste fim de semana uma vaga na final do Campeonato Paranaense. Na tarde deste domingo, o time da Fronteira enfrenta a equipe do Açaí fora de casa no estádio municipal Dr. Durval José da Silva. Caso vença, o Foz Cataratas conquista o primeiro turno do Paranaense e já garante por antecipação sua presença na decisão do certame. Caso vença também a disputa no segundo turno, o time será proclamado campeão geral, sem necessidade de jogar então a final. Em jogo ocorrido no último domingo, no estádio Pedro Basso, as poderosas de Foz do Iguaçu arrasaram a equipe do Baraque de Londrina pelo placar de 6-0. Vamos falar um pouquinho do Foz, que joga na próxima terça-feira contra a equipe do Cascavel no Estádio Olímpico Regional de Cascavel. Foz que fez um treino ontem à tarde, um coletivo ontem à tarde no estádio do ABC. Na ponta da linha com a gente, um dos técnicos, o Joel Presnick, para nos trazer maiores detalhes. Esse treino de ontem, foi à tarde o treino no ABC, Joel, me diz uma coisa. O time está pronto já para jogar contra a equipe do Cascavel? Esse treino foi para esse jogo ou já avisando já a volta do time no Campeonato Paranaense de Vão de Acesso? Bom dia, Joel. Bom dia. O treino já é pensando já no campeonato, né? Um amistoso se define bastante coisa, né? Os últimos ajustes, e é necessário a gente fazer, até os jogadores ficaram praticamente 20 dias, 20 e poucos dias sem jogar, é necessário que a gente faça esses amistosos para a equipe ganhe mais conjunto ainda, né? Condicione e dê oportunidades para os jogadores que não estão atuando, né? E aí sim, no jogo contra o Cascavel dia 7, não podemos falhar, não podemos errar mais, porque o campeonato parece que é longo, mas não é. Você tem que dar uma arrancada boa, fazer pontuação nesses três primeiros jogos para que depois você fique tranquilo na tabela, como aconteceu na primeira fase. A gente só está classificado, classificamos com 4, 5 rodadas de antecedência, porque a gente fez bastante pontuação no início, né? Então é necessário também que a gente faça bastante pontos no início para depois dar tranquilidade até o final do campeonato. Essa parada, Joel, que essa equipe teve aí, foi boa em termos para recuperar jogadores, mas essa equipe não pode sentir na volta, não? Não é, né? Até a motivação é outra, né? Os jogadores acabam não se motivando somente em treinar, né? Mas foi bom também que a gente ganhou na parte física, né? O professor Jacques fez um trabalho praticamente individualizado com alguns jogadores que estavam um pouquinho abaixo, estavam um pouquinho fora de forma ainda, e esse tempo foi bom, foi necessário para que esses jogadores ficassem melhor fisicamente, né? Trabalhou bastante trabalho de força, né? Nos jogos, realmente a força, ela é fundamental para os jogadores não ter lesão e poder correr os 90 minutos. Essa folga foi bom nessa questão. Agora, na questão ritmo do jogo, é claro que atrapalha um pouquinho. A gente ficou parado, as outras equipes acabaram jogando e a gente ficou parado essas três rodadas aí, né? Então, agora é necessário que faça os amistosos para que eles se condicionem de novo, ganhem ritmo de jogo, para que no início do campeonato, no início do dia 7, vai ser o primeiro jogo, estejam em uma condição legal. Joel, com relação aos jogadores que estão entregues no departamento médico, algum deles já está liberado para o jogo da terça-feira? Tanto o Márcio como o Negreiro já estão fazendo alguns trabalhos leves, é claro que não é o ideal ainda, vão ter que fazer um trabalho de reforço, trabalho muscular, né? Mas o Márcio que está um pouco mais adiantado, o Negreiro ainda vai demorar um pouquinho mais para estar aqui treinando juntamente com o grupo, e o Márcio, porque a gente conversou com o médico, conversou com ele, já está numa condição um pouco melhor, um pouco mais adiantada, talvez já para esse primeiro jogo o Márcio já tenha condição. O Negreiros, talvez não, talvez só na segunda ou terceira rodada ele vai ter uma condição boa para nos ajudar aí no restante do campeonato. Ok, Joel, obrigado pela participação e tenha um bom final de semana, hein? Tá, obrigado, Eli. Olha, lembrando que a definição da tabela da segunda fase do Paranaense da divisão de acesso ocorrerá após a disputa dos jogos deste final de semana, viu, deste domingo. O Foz começa a rodada na terceira colocação, podendo inclusive cair para o quarto lugar, dependendo da combinação de resultados. E aí perderia, então, a condição de disputar os pontos finais, ou pelo menos os jogos principais, dentro dos seus domínios. Agora são 10 horas e 12 minutos. E quem também esteve de folga nos últimos dias foi a equipe do Foz Cataratas Futsal, que disputa a chave ouro do Campeonato Paranaense. Para não perder o embalo, o time disputa neste fim de semana um torneio amistoso na cidade de Porto Iguaçu contra representantes da Argentina e também do Paraguai. Foz Catarata Futsal, que conquistou no domingo passado o tricampeonato da Taça Paraná Sub-20, principal competição juvenil do estado. A vitória veio após o quadrangular disputado aqui mesmo, em Foz do Iguaçu, com conquista no saldo de gols após derrota na terceira rodada para o Colégio Londrinense por 2-1. A Taça Paraná Sub-20 garante vaga na Taça Brasil Sub-20 de futsal. Vários jogadores do time juvenil já estão sendo aproveitados, inclusive no elenco principal. Lanterna da chave prata do Campeonato Paranaense, com apenas 3 pontos ganhos em 15 rodadas, o Santa Terezinha Futsal joga em casa na noite deste sábado, a partir das 8h30, contra o time do Rebouças. Quem também joga em casa é o Itaipulândia, que recebe no mesmo horário a equipe do Ivaí. O Matelândia joga fora de casa, em Castro, contra o time do Caramuru. 10 horas e 13 minutos, vamos falar um pouquinho de basquete também. E para quem gosta de basquete, além da estreia da seleção brasileira no Mundial da Espanha, hoje tem o time feminino adulto de Foz do Iguaçu enfrentando o São José pelo Campeonato Paranaense. O jogo acontece no ginásio ali do antigo Floresta Clube, a partir das 4 horas da tarde, e a entrada é franca. Já falando um pouco de vôlei, já para quem gosta de vôlei, boa notícia, o Foz do Iguaçu foi confirmado como sede da fase final do Campeonato Paranaense de Voleibol Masculino, com rodada nos dias 13 e 14 de setembro no ginásio do Morumbi. A equipe de Foz do Iguaçu, que lidera a competição, terá como adversários Maringá, Castro e Mandaguari. Na semifinal, o Foz pega o time de Castro, enquanto que Maringá e Mandaguari decidem a outra vaga na final da competição. 10 horas e 14 minutos no handebol masculino, os atletas de Foz do Iguaçu ficaram com a segunda colocação do Campeonato Paranaense, cuja fase final foi disputada na cidade de Maringá. No jogo final, o Maringá venceu por 33 a 27. As equipes masculina e feminina de Foz do Iguaçu estão atualmente entre as melhores do estado. 10 horas e 15 minutos. Vamos falar agora da etapa de Foz do Iguaçu do Ironman 70.3, que começou às 9h20 da manhã com a largada dos atletas de elite para o trajeto de quase 2 quilômetros de natação nas águas do lago de Itaipu. Quando deixarem as águas, os cerca de 800 participantes ainda terão de encarar 90 quilômetros de pedaladas e 21 quilômetros de corrida. A linha de chegada foi montada na usina de Itaipu, local onde acontece as principais partes do trajeto. E, em entrevista a Guilherme Voskovics no programa CBN Foz, o responsável pela parte técnica da prova, Cláudio Pani, falou sobre as dificuldades da competição. É um evento de triatlon de longa distância, né? Em Foz do Iguaçu a gente está trazendo o 70.3, que é a metade do Ironman, e onde os atletas vão percorrer 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. Isso tudo exige, né, deles uma dedicação durante a preparação para que eles consigam fazer a prova de uma maneira bem tranquila. E muita gente pode achar que depois de 90 quilômetros de ciclismo, 21 quilômetros de corrida é pouco, mas é exatamente a distância de uma meia maratona, né? É isso, é uma meia maratona. O Ironman, ele contempla o dobro das distâncias, né? São 140.6 milhas, então por isso que nós trouxemos para Foz o meio Iron, que 70.3 seria metade dessa distância. E realmente é uma meia maratona no final aí, que vai ter um dos visuais mais bonitos do mundo, vai acontecer de maneira total dentro da Itaipu Nacional, passando pelo vertedouro, pela barragem principal, tendo vista para o lago, uma vista realmente sensacional aí de Foz do Iguaçu, que vai ser transmitida para o mundo todo. Confirmados 850 atletas que vão ter a largada aí no sábado. São participantes do Brasil e do mundo. Nós temos 14 países confirmados, né? Com a certeza de que será um grande evento aí com atletas de alto nível. Você mencionava também a questão de participação de atletas internacionais, até porque este evento ele faz parte de um circuito e que pode classificar, dar vagas ao Mundial de Ironman? Isso, o 70.3 Foz do Iguaçu, ele está credenciado como uma das provas do Mundial. Nós teremos 40 vagas sendo dadas aqui para os atletas, vão disputar essas 40 vagas para o Mundial que vai acontecer na Áustria. E então isso é uma coisa bacana que vem ainda a engrandecer mais o evento, dá uma importância maior aí no calendário de Ironman aí do Brasil. Aí a entrevista então do Cláudio Bani, que falou sobre as dificuldades então dessa competição do Ironman que está acontecendo na cidade de Foz do Iguaçu. Jogos da Juventude, atletas de Foz do Iguaçu participam neste fim de semana da fase final da divisão B dos Jogos da Juventude aqui no Paraná. A cidade conta com 45 representantes em modalidades como skate, vôlei de praia, xadrez e futebol. A fase final está sendo disputada na cidade de Apucarana. Agora são 10 horas e 18 minutos. Fim de semana de muito esporte na programação da Rádio CBN, com a transmissão de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, com jornada já a partir das 5h30 da Tati, você confere as emoções de Palmeiras e Internacional. No domingo, com jornada a partir das 3, jogão de bola, hein? Entre Corinthians e Fluminense. O sinal da CBN você ouve ao vivo na internet em cbnfoz.com.br ou na AM em 1320 em toda a Tríplice Fronteira. 10 horas e 19 minutos, final. Chegamos ao final, então, do programa CBN Foz Esporte deste sábado, 30 de agosto de 2014. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, direção Guilherme Voltkovics, apresentação desse que vos fala, Eli Silva. O CBN Foz volta no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Na sequência, você fica com o programa CBN Entrevista, na apresentação de Cristina Pinheiro.